conhecer nas montanhas de esplendor. Eu contemplo a beleza que a vida traz em cada flor que desabrocha com amor. Vejo a paz que o mundo tanto faz no abraço apertado, na união dos corações. A felicidade se faz presente, presente. Juntos celebramos em canções a harmonia que nos envolve docemente, suavemente. Canto da paz que nos guia e nos embala este mundo onde a alegria é real. Homem e mulher unidos na música mais bela, vivendo em